Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Alfa, ponto de espera, 286, chame 6219, uma boa. Guardando a Juliette, 4298. 4298, seu portão previsto é o 08, aguardando apenas o início de táxi da Trip, tá ok? Para o táxi Trip com 31, 3 horas, confim. Táxi autorizado via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 386. Pátio Indy Alfa, 286, boa. 5-0, Web 5826. Web 5826, desça para 4000 pés. QNH 1019. 4000, confirme ajuste. Ajuste 1014, desça para 2000 pés. Autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, 1014, Web 5826, reporte estabilizado. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 070 graus com 12 nós. Bom dia, decola da 10, Xenete 219. Delta, reporte para descida. Delta, reporte no farol da barra. Pode iniciar o 4298? Afirmo, pode ingressar, portão 08. Autorizado alinhar e manter a cabeceira 10. Alinha e manter, cabeceira 10. No 435, aguarde com a pilhão. Mandei 6211, decola os 41, no controle agora 1935, bom voo. 1935, Xané, 6211, bom dia. Cheque Delta, reporte para o Itapuã. Controle Salvador, bom dia, Xané. 6211, decolado na DAEL. Xané 6211, contato radar, Spanjou 360, saída DAEL, Leda Bridge. Ao 360, autorizaria direto DAEL, da presente? 6211, autorizado direto DAEL. Obrigado, direto DAEL, 6211. Alô, bom dia, 3663 da TAM. O SPEC é acionamento no 10. 04, desculpa. Está autorizado, então, chama para início táxi. Chama para táxi 3663. Passarei da guarda apenas o término do parqueamento da Azul para liberar o seu pushback. Small 45, enable onto secret small 85. 1545 or 12685, American 980. Ingresso na localizadora web 5826, visual. 5826, complete aproximação, torre 18 decimal 6. 7656, já. Brasília, informando negativa Renato, está pronto na copa. Minutinho, copy. Então, Salvador, boa tarde. Bom dia. Webjet 5826, 2002, externo visual. Webjet 5826, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso 910. Aguardo autorização, é o 752-6. Com Delta desça para 500 pés, para o Itapuã, TNH 10014. 5345, decola os 44, controle agora 119.35, bom voo. 1935, bom dia. O F5826 confirmando, baixou e travou? Baixou e travado para assistir, 5826. Gente, o F5826, tráfego já avistado, autorizado pouso na 10, o vento 070 graus com 10 nós. TV pouso pistão 0, WebJet 5826. Trip 5345, contato radar, suba para o nível 380, ao cruzar 2000 pés, autorizado por hoje, de Leda. Gente, 2000 direto Leda, grato. 677, subida da El, Leda após Leda direto, primeira curva direita após a decolagem, 55 no 2 é o código, 1935 é o controle. Uno 2 é o código. Tá correto, no 435 informa a transmissão muito baixa, tá ok? Chame, eu tô ciente que já tá pronto pro pushback, vai aguardar mais alguns instantes, tá ok? Oceaner 6225, pronto cópia? Pronto cópia. Tá autorizado Brasília 320, rota Nitsa, após Puído, após Upper Whisky 10, após Fox Romeo Mike e após direto. Subida Momo, Kokibo e após Nitsa, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5521 é o código, 1935 é o controle. Décimo circuito, ano 7. Zero, Formosa, Fox Romeo Mike, depois direto. Decola na Momo, Cogbo, Nixa, primeira curva à esquerda, 5521, transponder, 10935, controle, 6625, está no gate 1. Está correto, chama para pushback e acionamento. Para o táxi, 3663 da TAM. 104, 4 horas, Galeão. Via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1863, 663. Indy Alpha, ponto de espera, chama torre 1863, 663. Fala passagem do 2223 para o táxi 49, 49 a bordo, alterna de Salvador, 3 horas e 10, outra vez. Táxi via Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1863. Pátio Indy Alpha, ponto de espera, vai chamar 1863. Obrigado, bom sucesso. Gol no 435, já pode coordenar com a equipe de solo após a passagem do passarei da retaguarda, o senhor inicia no 7. Alfa Vitor Juliette, pronto cópia. Só confirmando, é TGL em Veracruz. Salvador, Salvador, no meu pé, com TGL em Veracruz, após decolagem curva direita no corredor Axé, 0151 é o código, 1935 é o controle. O vídeo do Juliette, no pátio 4, está correto, cotejado, me confirme apenas o POB02. Estacionamento táxi decolagem agora com a torre 186, Alfa Vitor Juliette. Alô Salvador, bom dia. Webjet 5826, pista livre. Webjet 5826, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 5826. Alô, rodou, TAM 3304, portão 5, cópia da autorização, ciência da informação ativa. Informação quilo. Ciente, pronto cópia. Pode mandar, pronto cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 380, via peso Luno 7. Subida Arbor, Elefe, após ofício, primeira curva direita após a decolagem. 5525 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Brasília, nível de voo 380, a Pesolu 17, saída Arbor, Elefa, Eufito. Depois o controle 11935, transponder 5525. Só confirmando apenas a subida, Arbor Elefa apenas, tá ok? Agora melhorou. Arbor Elefa, TAM 3304, copiado, obrigado. Correto, senhor, para pushback acionamento. Chama ali. Autorizado a linha e decolar da 10, o vento 1,00 graus com 1,0 norte. A Mike Eco Delta livre pouso no 7, o vento 1,00 graus com 1,0 norte. E 5345, chame o centro Recife em 1,33,25. Era só para pedir para chegar um pouco mais à frente para possibilitar o ingresso do objeto no pátio. Táxi via Índia, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Eco Delta, considera solo 50, livre táxi até o Pátio 4, frequência livre no corte, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, 5221. Passarido 2223, após a rolagem do R2, alinhar e manter cabeceira 1-0. Tem o plano do senhor, eu acho que tá um pouquinho cedo. Pra que horas que é? Já são 2-2, então chama daqui a pouco. Afirmativo, daqui a pouco você me chama, então. Já. Gol no 435, foi quase. Dá uma curvinha aí pra esquerda e vai prosseguir via pátio, tá ok? Tá fechado esse trechinho aí. Ingresso na 17, fica atento ao Mike Eco Delta, o Circoço que ingressou no Pátio 4. TAM 3663, decola 52, controle agora 1935, bom voo. 1935, bom dia, 63 ATA. Salvador 3663 ATA, 1500 Delta L. TAM 3663, contato radar, Banjo 340, saída da EL, Leda EL. Ativo da EL, Leda EL. 3663 ATAM, sobre 340. Frente gol no 435, mantém o ponto de espera da 1-0. Meu Charlie X-Way, chame em Recife, 125.45, alterna 126.85. Passarido 2223, autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 1-2 nós. Autorizado autorizado do colar da Câmara 2, 2, 3. No 435, alinhar e manter, cabeceira no zero. Torino 2223, decola 54, controle agora em 119.35, bom voo. 1935 vai chamar o controle, passaria 216, bom trabalho, bom fim de semana. Controle de Salvador, bom dia, passaria do 2223. Passaria 2223, contato radar, sujou 260, sai da árvore. Subindo para o 260 na saída Arbor, 2223. Quebec Lima, confirme, código 0245. Quebec Lima, contato radar na posição Conde, reporte no portal para descida. No 435, livre de decolagem da 1-0, eu vento 1-0-0 graus com 1-0 nós. Salvador, ruta 3304, para curto acionamento no portão 5. Autorizado, já pega os táxis. Aliás, você pode autorizar, já 309. Índia November Alpha, 1 minuto de cópia. Voo no 435, decola 57, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia, voo no 435. Controle Salvador, bom dia, voo no 435. Uno 435, contato radar, Supanjou 240, ele da Eolida. Eolida, confirme nível. Supanjou 240. Nível de voo 240, autorizado sem restrição da Eolida. Uno 435. A porta alinhada e pronto para decolagem, Alfa Vitor Juliette. Beleza. Compete a aproximação, chame torre, 18.6. 18.6. 20 milhas. Torre Salvador, bom dia, 6.6 no ano, 2, 3 milhas de estado. Poxa, Chanel 6311, bom dia, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Reporta embaixo travado, né, senão... De November Alpha, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, 1000 pés, sai no corredor forte, curva esquerda, pista 170171, é o código 1935, é o controle. Gostando, baixou e travou, 6311. 6311 da Oceané, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-0 nós. 5-10, pouso na 10, 6-0-9. Chame torre em 1-9-6, Romeu Papa Tango. Estacionamento, chama pronto para o táxi. Cliente, mantenha a posição devido ao tráfego final da 1-0, Alfa Vitor Juliette. 9, Goiânia, 4:40. Desalto, Papatango Romeu, Papatango, ajuste 1-0 no 4, ingresso final da 1-7, aguardando autorização de pouso. Romeu, Papatango. Ingresso na final da 1-7, ajuste 1-0 no 4, Romeu, Papatango. 04 com 58 a bordo, autonomia de 4:30, alterna com fim. Confirma, PLB. 58. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18-6, 3304. Alfa Vitor Juliette, atenta a esteira de turbulência do R2 que pousa na 1-0. Autorizado a decolagem da 1-7, o vento 1-0-0 graus com 1-0 nós. Salvador, 5221. 6225, autorizado a alinhar e manter, está observando no zero. Ali mantém na 1-0. 5534 é o código, 1935 é o controle. 21 na 19. 09, é a 31. 1-2-6-0. Aumente no morro. Gol no 435, chama o centro Recife, frequência 1-3-3-5, bom dia. Recife agora, 1-3-3-5, bom dia, gol no 435. Da El Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem. 5595 é o código, 1935 é o controle. Ok, então 360 conforme, eu preciso no 6, THZ Drive, após conforme. Saída da El Leda Bridge, 4. 5515, transponder, controle 1915, confirma. 1935. 1935. Agora está correto, chama para puxa acionar. Câmara 08, obrigado. O Xanai 6312, pronto, cópia. Autorizado Recife 350, via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, 5524 é o código, 1935 é o controle. Correto, chama para puxa sonar. Tá autorizado, chama para iniciar táxi. Salvador, bom dia, 3859. 3859, aguarde cópia Curitiba. Paulo Salvador, bom dia, Xané 6311 da Libra. Xané 6311, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, via Juliette, 6311. Oceania 6225, decola 04, controle agora em 119.35, bom voo. 7935, bom trabalho. 144, Serra Charlie Bravo e após Upper Alpha 310. Subida da El, Leda, Eudes. Primeira curva direita após a decolagem. 5532 é o código, 5532 e o controle em 1935. 3295, Curitiba 380, decola 10 da El, Leda, Eudes. Intercepto próximo 44, Sorocaba, Upper Alpha 310, até Curitiba chegada. Transponder 532, controle 1935 para 3289. Tá correto, chama para pushback acionamento. Xaner 6311, informe que o portão previsto é 10, vai ter que aguardar o início de táxi do Airbus da companhia, tá ok? Sente, eu não poderia transitar outra posição de parada, senão não estou 6311. 6311 é o portão 10, vai aguardar, tá ok? Ok, é a gentileza. Ok, vou falar com a companhia, obrigado, tá aguardando. Papango Romeu Papatango no solo ao 05, autorizado backtrack, reporta livrando Pat 4, Romeu Papatango. November Alpha, não escuta. Ok, fica atento ao Papa 28 Alpha que vai ingressar no Pat 4, Romeu Papatango, após o ingresso do tráfego, está autorizado o inicial táxi, reporta no ponto de espera da Alaska Winder November Alpha. Plan 3304, decola 06, controle agora em 119.35, bom voo. 119.35 da 3304, bom trabalho. Salvador, TAM 3304, decolado, perfil Arbor, cruza 2 e 500. TAM 3304, contato radar, sub, mantém o nível 380, mantém a saída Arbor. Ciente, mantendo o perfil da saída, subindo ao 380, TAM 3304. Alfa, Vito, Juliette, Salvador. Alfa, Vito, Juliette, Salvador. Alfa Vito Juliette, controle, Salvador. Proceda para o Alfa Vito Juliette. Faça um cheque no seu equipamento, não tem uma indicação do seu modo Charlie. confirma se recebe, controle. Alfa Vitor Juliette.